25, 13325 com Recife, o 9979. Bom dia. Sideral, condições de alinhar Nicolás Parada? 6250, solo 03, à direita no 219. Sideral 9970, linha decola separada no 0200 grau 049. E aí decola, Sideral 9970, com pode chamar o solo, o Xenero 6250? Aspira um solo 04, 219 solo. 219. Corrigido, 211. É 219 ou 211? 1.10. Tá bom. Pouso autorizado, pistão no 0, no 40 grau, 0 menos. Certo, 5494. 9970, decolada 05, controle 12080. Controle 2080, bom dia. Bom dia. Bom dia, Sideral 9970. Sideral 9970, contato radar na decolagem, suba para o nível 360 na saída. Tá. Sim, sobe o 360 na saída. Mobile Cogo, Sideral 9970. Correto. Marca Line 238, contact now Recife Center 15.45, enable 126.85. Roger, 125.45, 128, 126.85, American 238, bom dia. Bom dia. Torre Gol 1965.0. Pronto. Está pronto? Não. Felizardo, decolar no 0, 140 graus, 049. Bem, decola, vamos lá. Sou Romeu, Juliette, Romeu, controle Salvador, ajuste de navegação para ingresso nos corredores Caixa Prego, Vera Cruz, Interlagos, chama no ideal descida, altímetro 1015. Assim, clareza sim, como recebe o controle? Ajuste a navegação para ingresso nos corredores Caixa Prego, Vera Cruz e Interlagos. Chama no ideal descida, altímetro em Salvador, 1015. Então, 1.500 pés. Colou 1-0, 1-2-0-8, controle. 2-0-8, 1-1-5, tá. 2 Salvador, bom dia, 1-1-5, passa 1000 pés. Gol 1-1-5, contato radar na decolagem, sul para o nível 360 na saída da Elm, após líder direto pista. 6 só para 360, após... Poderia voar direto, Brisa da presente, ou Leda? Após 2000 pés, direto Leda. Após 2000, direto Leda, ou não mesmo. Federal 9970, chama agora o centro Recife, 125.45, alterne 126.85. Para Recife, 12545, 12685, Federal 9970, bom dia. Alô. Obrigado. Ladeão 06, controle. Ciente, mantenha condições lá, 500 pés, reporte passando através de situação. Altimetrão no 010. Manda bem. Copiado, zero. Decimal 1 solo. Espera, chama agora a torre 118, decimal 9. Varião 06, chama a torre 118, decimal 9. Direto para o pátio do Graer, curva esquerda e cruza a sinal da 1-0. EVTA então, cruza a sinal da 1-0 e chama na curta para EVTA. Posso passando através de Veracruz. Uno, 1165, chama agora o centro Recife, 125, decimal 1, alter, 133, decimal 25. 251336, obrigado. 133, decimal 25. 3325, alternado, obrigado. Parabéns, já está avistado. Pouso autorizado, chama no solo do pátio da EBTA. O vento 170 graus 079. Samará no solo, sim, direção de sonhos, 06. João 06, salão 20, frequência livre estacionada. Estamos no solo do Gré. To taxi or to set up? Clear taxi to Oscar. Call me right to 20917. Aqui é com o Delta, clear, line up and wait, turning 10, call me, ready to take off. Chama 403, controle Salvador. Identificação, desça para o nível 050 na chegada bom. Ajuste altímetro no 015. Com o número 30, autorizado a alinhar e decolar no 0140 graus, no 09. Autorizado a alinhar e decolar no 0, com o número 30. Com o número 30, zero autorizado. Decolar. Afirmo, 120 graus, 099. Nota da linha de tá, clima de decima, confirmo parte, é parte 5. Ciente, chama na papá. Aqui é com o The Red Zekov. Obrigado, clear to take off from Lima 10, 10 degrees, 079. Mantenha a posição, Lima, direto Lima. Decolar, autorizado ingresso na pista, chama alinhado e pronto. Bom, chegou no 094, acione identificação, desça para o nível 060 na chegada Mare, ajusta o altímetro no 015. Decolou 28, controle 1208. 208, Pantego, na 630. Aqui é com Delta, Airborne S28, passa control 1208. 1208, Caju. Ah, transição pouca Caju, subindo ao 370, gol na 630. Control, papapapá, vai, get the Delta, Salvador, 253, request direct, 1000 feet. Clareza 1. Papapapá, vai, echo, Delta, airborne from Salvador, 253, request direct. Papapapá, Mike, Delta, maintain 1000 feet, clear, fly direct to Manas. Altimeter 1015. Okay, clear direct, that's 1000, and I see my control. Falar de no 7, o vento 180 graus, 089. Passagem no corredor Veracruz, reporte Paripo para ingresso no corredor Interlagos. Aquilo, confirme, parte 5. Enxame na Papá. 094, desça para 3 mil pés, altímetro no 095. Autorizado 4 mil pés, altímetro no 095. Papa Tango Lima, Juliette Lima, decolar 231, controle 120, decimal 8. 08 a pé. Bom dia, Papa Tango Lima, Juliette Lima, decolado. Juliette Lima, contato radar. Suba para o nível 280 na saída da EL. Afirmativo, 280 da EL, Lima, Juliette Lima. A informação que eu passei para mim é que o senhor não pode decolar. Ali mantém e eu vou pegar as informações necessárias e vou passar para o senhor. Livre acionamento, chama ataque. Direto para o norte, pátio 5, 110 graus, 12 norte. Chama fora do solo. Afirmativo. Aquilo. Decolagem autorizada no 7. 100 graus, 109. Aquilo, o helicóptero vai decolar da Papá com o Voo Norte, não interfere. O Romeu Fox Lima, aeronave do Saitejo está alinhado no 17, está iniciando a rolagem agora, decola para passar interferência na pista. Bom, no meio 3 anos. T-398, acione identificação dessa via chegada a Mari para o nível 050, Kenegal no 0 no 5. Alô, o Romeu Fox Lima. E para o Paquilo decolou 35208, controle. 208, Pelo, obrigado. Romeu Fox Lima decolou 35, controle 1208. 35208, Lima. 5 para o 52 Vera Cruz, Interlagos, confirma a procedência. Controle Salvador, Papatango Lima, Papaquilo. Lima, Papaquilo, contato radar, suba para nível 280 na saída Arbor. 280 na Arbor, Quilo. Controle Salvador, Romeu Fox Lima decolou 135, na Cisco Transfer. Número 30, chama Recife, 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. Vai chamar Recife, 2545, 2685, bom dia. Controle, haveria alguma possibilidade do Lima Juliette Lima voar? Aguarde. Romeu Fox Tote Lima, prossiga visual, Feira de Santana. Matilão, na sua escuta, repórter Liviano, CTR Lima. Dado, TAN 3198. Tango Lima, Papaquilo, vetoração devido a tráfego, curva esquerda, proa 235, limite ao cruzar nível 050, reassuma navegação, proa de Arbor. 235, 050, Arbor, Quilo. Controle, o pode manter a proa até a... Confirme a aeronave? 050 até o localizador, o 1094. Autorizado, voo no 094. Obrigado. Bono 561, acione identificação, dessa vez chegada à mar e desça para o nível 070, QNH 1015. You can leave my freaks in Mike Echo Delta. Negativo, Gol no 094, desse manter 3 mil pés, tráfego 10 horas 4 milhas, mesmo rumo, mantendo 500 pés, o tipo um Bravo 9M2 Papá. Ciente, Gol mantém 3.094. Lima Papa Quilo, reassume navegação para o de Arbor. Arbor Quilo. Com a 207, bom dia, acione identificação, dessa vez chegada a bomba para o nível 060, QNH 1015. Um 403, inicie redução 2209. Lima Juliette Lima, chama Centro Recife 125, decimal 1 na alterna 133, decimal 25. 125, 1 na alterna 1-3-3-2-5, obrigado até Lima Juliette Lima. Romeu Juliette Romeu, chame Torres Salvador em 1-1-8, decimal 95. 1-1-8-9-5. Salvador, Papatango, Romeu, Juliette, Romeu. Romeu, Juliette, Romeu, ingressa no final da 117. Juliette Romeu permanece ainda no corredor Interlagos. Vai bloquear a rotatória e reporta final da 17. Cliente, 1 no meu pé autorizado. 1 no meu pé autorizado, mandou Juliette Romeu. 2, Salvador, voa 1-6, não quero ponte dela. 621, a linha decola 1-0, 1-2-0, grau 089. A linha decola 1-0-1-6. DC-403, DCV para 2000 pés, autorizado final ILS, X-ray pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Descendo para 2000 pés, autorizado procedimento, informaremos estabilizado no localizador 35403. 1094, chame torre, Salvador em 1-8, decimal 95. 295, bom serviço, 1094. Agora, no externo para pista 1-0, inicia 360, curva pela esquerda. A partir do 360, curto para não conflitar com a segunda aeronave. Torre, confirma, solicitando 360, onde é? Afirmo, 360 pela esquerda. 360 pela esquerda, onde é? Salvador, com 094, boa tarde. Foi sobre a modulada, confirma? Gol 0, Torre Salvador, gol 094, bom dia. Eco Zulu November, tá livre acionamento, chão pro táxi. Torre Salvador, gol 094. 094, pouso autorizado na 1-0, 1-1-0 grau, 069. Autorizado, pouso 1-0, gol 094. 21, decolou de 42, 1208, controle. 208, controle, voa com 62. Baixou e travou, voa 2094? 4, baixou e travou? Informação? Confirma? Abaixado, travado, estabilizado, ILS da pista 1-0. Sim. Voz autorizado, pro de Leda. Passando 2000, tá autorizado, Leda, com 621, sabe a 360, mas é bom. Chama na papá. Aham. Efetue um 360 grau pela esquerda, quilo Quebec Serra. Ativo solo é 121, decimal 1-0. Não, que eu ouvi 1-0-9-4, está questionando, porque eu ouvi a aeronave pedindo para acionar. Essa que está acionando é no pátio 5, próximo ao pistão 17, que é com a torre. Ah, tá ok. Mas de qualquer forma interfere na frequência da torre, né? Afirmo. Ok. Quilo Quebec Serra na escuta da torre? 050 e reduza para 220 nais. Meu Juliette Romeu, condições de redução? O segundo tráfego agora está a 2 milhas externo, é um aterro da trip. Meu Juliette Romeu, tá apertando 360 no portão da rotatória. Gente, então faz um segundo 360 para evitar o conflito. Afirmo, segundo 360. 207, desça para 4 mil pés, que é legal no 015. 0-0. 648, mantém a ponta de espera da 90. Mais uma aeronave para pouso no externo agora. Mantém. Torre Salvador, trip 5403, vai passar o externo. Trip 5403, continua aproximação, guarda autorização de pouso. Aguardando autorização, trip 5403. Chama ele pronto. 094. 094, solo 44, direita no 21. 44, bom, 094. 1 no 21, decimal 1, corrigindo. 2-1-1 no solo? Afirmo. Ok, obrigado. 5403. Pouso autorizado no 0090 graus 079. Baixou e travou? Afirmo, baixado e travado. Livre pouso na 105403. Sim. O Eco Zulu November, ao alinhar na pista, tem condições de decolagem assim que autorizado? Black Sierra 1500 pés sobre a rotatória. Já tem um Papa 28 Brava 1000 pés na rotatória. Romeu Juliette Romeu, mantenham no 1000 pés ainda sobre a rotatória. Tem agora um tráfego aproximando. Quilo Quebec Serra Bravo November 2 Papá 1500. Gente, o Romeu Juliette Romeu vai permanecer um no meu pés. Romeu Juliette Romeu, ingressa na final da 17. Romeu Juliette Romeu já alinhado na 17. Visual contrário. Gente, tem uma aeronave agora, trem, alinhado na cabeceira. Já vai iniciar a vai iniciar a rolagem. Oito. Tem agora o tráfego da trip e já vai cruzar o eixo da 17. Só mais 30 segundos. Coro 648, visual com a TR da trip final 10. Visual 648. Após o mesmo ali, mantém o 0. Gol no 648. Após o trip, ali, mantém o 0. A 207, reduza para 229. 170 graus, 059. Tocou o 1561. 1561, desça para o nível 050. Serra 1000 pés rotatória. 1000 pés na rotatória. Mais um minuto para interceptar. Só a aeronave chegar mais próximo da cabeceira. Ou no tráfego à frente. Consegui reduzir, aí pode ingressar na final. Vou ingressar reduzindo então, que é daqui. Romeu Juliette Romeu. Pouso autorizado no 7140 grau 089. Autorizado pouso na 17, Romeu Juliette Romeu. 5403. Solo 48 à direita no 21, decimal 10. 129-10-35403. Pensamento, manter presente pro limite ao localizador. Azul 4207 vai bater a proa, limite localizador. Azul 4207 desça para 3000 pés. 3000 pés, azul 4207. Gol no 561, desça para 4000 pés. Visual 4000. Visual com a aeronave à frente? Azul Azul November, da Plata, sua escuta. Azul November, contato radar, prossiga visual, 1000 pés, corredor Xer. Autoriza o DCT, né, senhor? Ideal 223, mantendo o meu pé da outra sessão. Direto Ilhéus, os meu pés, aguardando a sessão autorizada. Eco Zulu November. Meu pé de Ilhéus, aguardando a autorização para atender, galera. Bando 561, corre direita pro 060 para interceptar radial 230. Vem para o 080 para interceptar 260. 060, o gol no 561. 060. Quase um quatro. Tá 3198, visual corpista. 3198, torre 1 no 95. 3895, tá 3198. Que hora tá autorizada a interceptar o localizer nessa proa? Afirmativo, após o interceptar radial 280 após o localizador, gol no 561. Quase 4207 esquerda, proa 140. Vai interceptar final ILS, X-ray pista no 0, desça para 2000 pés, reporte estabilizado no localizador. Esquerda 140, desce para 2000, autorizado no localizador. Azul 4207, X-ray ou preferido. Rádio 5? Gente, à direita, parte 5, estacionário e frequência. Recife em 1, 25 decimal 1, alterna 33 decimal 25. 251, 3325, bom, 620, Controle agora 648. 48, contato radar, suba para o nível 370, saída Puca. 370 Puca, agora 648. Yankee Delta Charlie, o controle. Bom, 1140, Sanera, decolagem autorizada no 0, no 30, 0, 109. Decolagem, Sanera, 1140. Que o Quebec Serra, tem condições de detectar sinal da 97? 510. 1 novembro, suba para o nível 065. Do Quebec Sean, tem um sequenciamento de três aeronaves para o 97, para o 90. São separados 5 milhas cada um. Não tem caixão o senhor no meio, senão se tiver, vai estar sujeito a 360. Sim. Sua pista 90, reporte estabilizado no localizador. Sim, já está estabilizado no localizador para 297. Autorizado pouso, pista 90, está 3198. Sem referência com o aeródromo aguardando o flash. Sente, chame Torre Salvador em 1, no 8 decimal 9, 5, azul 4207. 1895, muito obrigado, até a próxima etapa. Tá. Controle Salvador, boa tarde, Oceano 6140. 07, boa tarde, bom dia. Azul 4207, continua a aproximação, guarda a pista livre, informação de tráfego à esquerda, Bravo November 2, papá, curta final da pista. Auxiliar, não interfere com a aproximação. 6-4207. Quilo Quebec Serra, pouso autorizado no 7, 1140 grau 049. Repouso no 7, Quebec Serra. 015. Afirmativo, os tráficos do preset já estão na final, o gol no 791. Autorizado pelo, gol no 791. Para da Vono, ILF completo. Gol no 561, chame Torre Salvador em 1 no 8 decimal 95. 395, boa. Boa. Salvador, Guadalho, gol no 561, ILF. Gol no 561, número 2 na aproximação, guarda a pista livre. 561, Guadalho. Pouso autorizado no 0, no 20 graus, 109. E posição no 0, 4207. Batango Kilo Quebec Serra, solo 54, libera a direita, pátio 5, estaciona livre frequência. Quilo Lima, livrando a CTR Salvador, informo que havia um tráfego, um helicóptero seguindo para a Feira de Santana, e esteja atento. Quilo Lima. Frequência livre, Quilo Lima. Yankee Delta Charlie, reporte passando farol da Barra. Reporte através do parque de Pituaçu. Azul 407, falou 55 à direita, 121, decimal 1. 48, autorizado por Edmar Ceó, chama o centro Recife, 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. 2545, 2085 e pro Edmar Ceó, agora 648. Serra Lima, prossiga. Tá livre, boa tarde. Mais táxi autorizado, chama para ingresso na 97. Em 1, no 2, decimal 95. Até 1 2, 1, 1, no 561. 207, confirme como recebe. 3 por 3 Pera Neymar 4, 0 está. 0 está, sim. Pode abandonar a linha do litoral por banda esquerda. O vento é o 140 com 10, cruza a final da 10 e chama na final para Aerostar. A possibilidade de seguir direto do 40, tá? Atiro. Nato. Boa noite, 64 CN, identificação. Deixa eu ver a chegada Mari para o nível 050 ou QNH 1015. 561 no da Gol. Na escuta. Nude frequência 121 no decimal 9. Bora 561, 121, decimal 9. Sente grato, confirme como recebe. Sim. Grato. Retorne 121 decimal 1. Ingressa Juliette, portão 09, até o 07, atento a fórmula de freio. Firma aqui, minha Juliette para o 09, atento ao fórmula e vai retornar 21 decimal 1. Segundo 864, foi pro Edmar. Está efetuando desvio de formação, boa noite, 64. Câmera, 791, autorizado, final ILS, X-ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. 91, reportará no localizador, a gente pode voar para o lado externo? Utilizado Duna, Gono 791. 791 para o Duna.